andressevismoral.com.br. O Estrogão, esse é nosso. Essa aqui vai bater no Brasil inteiro, brother, daquele jeito, irmão. É pra tirar a poeira de todos os charutões. Se liga aí, ó. Classe Burger! Ela me ligou de madrugada, me pedindo uma botada. Vou brotar na casa dela pra te mostrar uma parada. Vem jogando sua bunda, só gostou da sua dada. Vou te fazer uma proposta, joga a bunda, vai! Vem jogando a raba, vem jogando a raba, vem jogando a raba. Vem jogando a raba, vem jogando a raba, vem jogando a raba. Só gostou da sua danada! Vem jogando a raba, vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Você gosta dessa danada? Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Joga essa raba pra cima, novinha, vai. Vem jogando a raba. Vem jogando. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só gosta dessa danada. Vem jogando a raba. Danilo Cedês Moral. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem esse lanche. Só você na sua danada. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Eu vou dizer. Ela me ligou de madrugada, me pedindo uma botada. Vou brotar na casa dela pra te mostrar uma parada. Vem jogando sua mão, gostosa danada. Vem, novinha, vem. Vem jogando. Classico. Joga, yeah. Joga pra mim, bebezinho. Vai, vai. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Só gostosa essa danada. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Você gostosa essa danada. Vem jogando a raba. Fora Salgados, alô Matheus Silva. A bem forte, alô, Alisson! Aí está vagueira, tá pra chave! Vem jogando a raba, vem jogando a raba. Só gostando, só gostando. Vem jogando a raba, vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Você tá só dançando, né? Vem jogando. Deixa na viola, viola, viola! O nome dele é Canecão Naches. Evaldo Júnior do Paredão. Fica aqui no céu. Sportbest.org. Dentro do posto presidente. O maior site de apostas do Brasil. Respeita quem tem nome. Vinte com meu Naches. Ela me ligou de madrugada, me pedindo uma botada. Vou brotar na casa dela pra te mostrar uma parada. Vem jogando sua bunda, gostosa danada. Fazer uma proposta, soca a bunda, vai. Vem jogando a raba. Vai, vai, não, filha. Marcos é a de Lago da Pedra. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Chico Alino. Tudo bem, vocês? Quebra tudo legal. Gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva. Chico Alino do cavalo. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Joga pra cima, escavadeira. Vai, vai, vai. Agonia, meu filho. Marquinhos e nove multimarcas. Mantém Rojupe Digital. Rony Space. Jairo Demerval Saldas. Oi. Vem jogando a raba. Vem jogando a raba. Ronaldo e Ibicoara. Oh!